Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Thank God! Live long and prosper. Bem-vindos a Paranerdia, um podcast para nerds. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Saudações explosivas, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster, e este é o nono episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. No episódio de hoje, conforme vocês pediram, vou falar a respeito do seriado The Big Bang Theory, que no Brasil foi maravilhosamente traduzido para Big Bang A Teoria, ou tradução mal feita do inferno. Mas apesar dos pesares, eu não estou sozinho. Sim, eu consegui gravar com um convidado. Sim, eu trouxe um convidado, ou melhor dizendo, uma convidada, pois eu trouxe aqui para falar comigo sobre The Big Bang Theory, Erika Schmensky, uma leitora e ouvinte assídua do Paranerd. Oi, Erika, como é que você está? Tudo bem, nerd! Saudações atomísticas, relativísticas, graças à nossa grande série Big Bang Theory. E muito obrigada pelo convite! Agora fala uma coisa, Erika, fala um pouquinho sobre você. Você estuda, trabalha, como é que é a tua vida? Bom, estudando e trabalhando, né? E como eu te disse, a faculdade que eu faço, que é Tecnologia em Radiologia, tem uma parte de física muito grande. Então todo mundo lá na faculdade assiste muito a série. Não só do meu curso, como é uma faculdade tecnológica, todo mundo assiste a série. E a gente gosta muito, assim, de como eles trazem a ciência, essa física que, a princípio, é inatingível, intangível, pro nosso dia a dia, entende? Então, isso que fica muito engraçado, assim. Então, é um prazer falar sobre a série e ver a série, logicamente. Ótimo. Então, como sempre, eu sempre escolho os melhores convidados para falar sobre os assuntos. Bom, então, aguardem mais um pouquinho que agora vamos ter a leitura de e-mails, o Curiosidades e o Cine Nerd. E daqui a pouco, eu e a Erika voltamos para falar sobre a série nerd mais interessante dos últimos tempos. Até mais! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and astrology. It all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Olha o Correio! Olha o Correio! Muito bem, estamos agora na leitura de e-mails, porém, antes de ler os e-mails, alguns pequenos recadinhos. O primeiro deles, vocês já conhecem muito bem, para aqueles entre vocês que ouvem o Paranerd através do feed do iTunes, lembrem-se que este podcast faz parte do blog Paranerdia, cujo endereço é www.paranerdia.blogspot.com. Dê-nos uma visita, pois, além de você poder ver e fazer os comentários que quiser a respeito deste cast, vai poder também ter acesso aos links relacionados ao assunto deste podcast. Outro recado, caso você queira mandar um e-mail caprichado com a sua opinião a respeito do assunto desse cast, lembre-se que o e-mail do Paranerdia é castparanerdia@gmail.com. Além do e-mail, quem quiser também seguir o Paranerdia pelo Twitter, o endereço do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia. Um outro recado, O Paranerd está a partir de agora dando apoio à campanha Jogo Justo. Você quer saber o que é a campanha Jogo Justo? Então ouça esta vinheta. O link para o blog da campanha Jogo Justo estará nos links relacionados deste Paranerd. Bom, vamos agora à leitura dos e-mails, e o primeiro e-mail não poderia ser de outro que não o meu maravilhoso fã número 1, o Luiz Gustavo, o Luzerba do Twitter. Ele diz o seguinte: saudações fantasmagóricas, caro Nerdmaster. Seria uma enorme redundância repetir mil vezes, mas ao mesmo tempo seria necessário, então aqui vai o meu muito obrigado por acatar minha sugestão e fazer um super mega boga sensacional para Nerdia. Bom, sobre o e-mail anterior, obrigado por me corrigir. Eu realmente escrevi Nerdmaster, seu puto. Haha, é. Ainda bem que ele admitiu que ele errou. Vamos lá sobre as coisas relatadas neste Paranerdia. Quadrinhos. Muito pertinente os comentários do Curioso Nerd. Inclusive aqui no Brasil foram lançadas algumas edições especiais com a cor original, que é o roxo, e não o vermelho, que foi o dominante por aqui. Perfeito os seus comentários. Fez um apanhado geral e não se esqueceu de nada. Realmente você mandou muito bem. Muito obrigado, Luiz. Filme antigo com o Billy Zane. Adoro esse filme, pois ele é muito fiel aos quadrinhos, realmente uma maravilha, e claro que eu tenho em DVD nacional e recentemente comprei em Blu-ray, que foi lançado apenas nos Estados Unidos e não tem legendas em português, o que felizmente para mim não incomoda. Um novo filme. Foi feito um especial para a TV, já exibido no Brasil na TV paga, e que será lançado em DVD e em Blu-ray em setembro de 2010 lá fora, e dependendo de um certo sucesso para dar início a uma nova série de TV. Eu não assisti o especial na TV, vi só uns trailers, mas já não gostei por conta de fugir do que acontece nos gibis. Se conseguiram transformar vários gibis de outros heróis em filme com grande fidelidade, por que não fizeram aqui novamente? Bom, coisas da modernidade, da misteriosa indústria do cinema. Acho que eu tô ficando velho, viu? Segue alguns links de trailers da Amazon e mais infos. Esses links estarão, obviamente, nos links relacionados deste Paranerd. Defensores da Terra. Eu adorava esse desenho e sempre assisti. Mas assim como você comentou, eu também não gostava do fato de criarem um poder para o fantasma. O grande barato desse super-herói é justamente porque ele não tem poderes. E os interessantes recursos que ele usa para dar a impressão aos inimigos e às outras pessoas de que ele tem poderes. Numa comparação tosca, seria o mesmo motivo que me faz gostar do Batman, que é apenas um homem com ótimas habilidades físicas, incluindo força, mas que precisa de uns brinquedinhos para ajudá-los, como armaduras, armas de vários tipos, cinto de utilidades e veículos. Games. Apesar de eu ser super fã, nunca joguei e nem sabia que existiam games com fantasma, vivendo e aprendendo. Valeu! Para finalizar, quero dizer que eu não gostei, mas sim amei este Paranerd. Mais uma vez quero agradecer por ter aceitado minha sugestão e ter realizado mais um excelente podcast para todos, especialmente para este seu infalível fã. Um grande abraço, Luiz Gustavo. Além do Luiz Gustavo, também mandou um e-mail para mim o Rodrigo Monteiro, que atende pelo Twitter Rodrigo MA, Rodrigoma. E aí, grande Nerdmaster, tudo beleza? Para a Nerd 8, muito bom. Confesso que sou um fã frustrado de quadrinhos. Gosto das histórias do super-herói, mas nunca acompanhei por falta de grana. Graças a Deus, hoje posso conferir algumas histórias através dos filmes. Sobre o Fantasma, também curti os Defensores da Terra. Era um ótimo desenho. O Fantasma 2040 nunca acompanhei. O filme com Billy Zane eu também gosto. E para sua surpresa, e você não citou no cast, tem sim uma minissérie do Fantasma de 4 horas que foi feita no ano passado e esse ano foi exibida pelo Sci-Fi nos Estados Unidos. Bom, provavelmente é a mesma série de TV, o especial de TV que o Luiz Gustavo falou agora há pouco. Vai ter um link do IMDB que o Rodrigo acabou de me mandar aqui. Vai estar nos links relacionados. Pelo que eu ouvi falar, dependendo da aceitação do público com essa minissérie, ela poderá se tornar uma série regular do Sci-Fi. Ou seja, é exatamente a série que o Luiz acabou de falar agora há pouco. Ainda não assisti essa mini, esta está nas minhas listas de filmes e séries baixadas para ver. Já tem legenda e tudo. Vale o comentário aqui pela ótima trilha musical. Só fui entender a música Luke, eu sou seu pai, no final, onde só fica ela tocando. Eu ri muito no fretado. Ah, já baixei a música e vi o clipe. Muito bom. Vida longa e próspera. Um terceiro e-mail que eu recebi, sim, eu já recebi nesse episódio, estou recebendo bastante e-mails. Esse terceiro e-mail agora vem de Milton Aguiar. Ele tem 37 anos, é projetista civil e mora em Uberlândia, Minas Gerais. Olá, tudo jóia? Moro na terra dos Seminovos, a banda que eu uso para a trilha sonora do meu Paranerdia. Maravilha! Antes de mais nada, eu gostaria de comentar sobre alguns pontos que poderia melhorar no podcast. Como demorei um pouco para escutar, tive que procurar no meio dos outros posts para poder comentá-lo. Não acabei optando pelo e-mail. Então, queria sugerir que colocasse uma aba podcast no topo para poder ir direto nos episódios. Fiquei pensando quantas páginas teria que passar para achar os primeiros pods. Uma coisa sobre isso, Milton, é o seguinte, é que agora, graças a essa sua sugestão, vocês já podem perceber que há o link podcast no topo do Paranerd, mas você poderia já ter ido direto para os links dos podcasts através do item nuvem de tags que tem rodando, uma bola que fica rodando em 3D com as tags. Se você clicasse na tag podcast, você iria somente para os links dos podcasts. Mas tudo bem, a sua sugestão foi muito boa e eu acatei com certeza. Ele também diz ainda o seguinte: notei também neste episódio que em boa parte dele, principalmente no início, o fato de você falar muito próximo ao microfone, o que acaba gerando um barulho de sopro que acaba incomodando um pouco. Com relação ao tema, escutei sem compromisso, pois o fantasma não é dos meus personagens favoritos. Porém, durante o decorrer, fui vendo que conhecia muito mais dele do que eu imaginava. Você ia narrando e as memórias voltando. Deu até vontade de ver o filme de novo. Abraços e continue esse bom serviço. Realmente, eu acho que eu falo muito perto do microfone. Não tenho que tomar vergonha na cara e parar com isso, mas é que eu normalmente uso um headset para eu poder ouvir o troço. Tem que ficar na minha orelha, senão eu não ouço o que eu tô falando. Aí o microfone acaba ficando meio perto da boca. Mas, mais uma vez, obrigado pelo comentário, pela crítica construtiva. Um quarto e-mail, sim, quatro e-mails, olha só que beleza, estamos melhorando aqui o Paranerdia. Esse quarto e por último e-mail é do meu querido amigo Abraham Lopes, o professor Abraham Lopes, que é professor de ciência da computação, tem 30 anos e mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, Nerdmaster! Primeiro, quero agradecer pela ajuda na divulgação do meu podcast. É realmente gratificante saber que você ouviu meu programa. Quem sabe algum dia podemos nos organizar para gravar uma participação sua. Poxa, eu vou querer muito isso, Abraão. Só vai depender da porcaria da minha conexão. Aproveito para pedir que coloque um link no post, pois realmente o endereço do meu cast não é tão simples de se falar. bpacast.podomatic.com. Bom, eu pus um link do teu podcast no post do Paranerdia. Você não viu? Tá ali no meio dos outros. Tá lá, podcast do professor Abraão. Sobre o cast do Fantasma, quero dizer que o único contato que tive com o personagem foi no desenho Defensores da Terra, e que eu não fazia ideia de que ele não possuía poderes nos quadrinhos. Não cheguei a ver o filme no cinema, mas já está na minha lista do quero ver. Dei uma olhada nos jogos do Super NES e do GBA e achei ambos bem feitos. Vou tentar reservar um tempo para jogá-los até o final e conhecer um pouco da história desse personagem que nunca imaginei que fosse tão antigo e amado pelos fãs. Um grande abraço e mais uma vez agradeço pela indicação do BPA Cast no seu podcast. Agora eu descobri por que, que esse cast se chama BPA Cast, porque o professor Bran tem um blog cujo endereço é www.professor-abraão.blogspot.com. O link para o blog do professor vai estar também nos links relacionados deste Paranerd. E por que, que o podcast dele se chama BPA Cast? Bom, é só você pensar que é o blog do professor Abraão. É o blog do professor Abraão Cast. Vixe, que nome enorme, mas tudo bem. Ainda bem que ele abreviou para BPA Cast. Um abraço para você, Abraão. Além dos e-mails, eu recebi 3 comentários no post deste Paranerd. O primeiro, lógico, foi o do Luiz Gustavo, esta minha mala, digo, este meu fã maravilhoso, que só pôde mais a tecer elogios. Ele tá ficando até meio exagerado nos elogios, mas tudo bem, eu gostei do baixo dele assim. Um segundo comentário foi de Thiago Lamônica, que disse o seguinte: muito bom, Alexandre, gostei muito desse pod, muita coisa não sabia sobre o Fantasma, gostei mesmo, parabéns. E gostei de ser citado, valeu, abraço. Bom, cara, sempre que você fizer comentários eu vou te citar. Agora, um comentário que esse me deixou emocionado, foi um dos melhores comentários que eu já vi no Paranerd até hoje. Foi proferido por um cidadão cujo alcunha é Márcio3220, Márcio3220. Prestem atenção nesse comentário, gente, vai mudar a vida de vocês. O Márcio comentou o seguinte: muito bom. Só isso, muito bom. Realmente, esse comentário, Márcio, você é um gênio nas palavras. O uso desse muito bom mudou a minha vida. Muito obrigado por esse comentário, realmente fantástico. Nossa Senhora, muito, não sei nem o que falar. É muito bom esse comentário. Bom, recados dados, e-mails lidos, comentários lidos também. Vamos agora ao Cine Nerd e ao Curioso Nerd. Vamos lá. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Só seu, só seu. Eu sou todinho seu. Cine Nerd. E o Bobo? Para o Cine Nerd de hoje, eu não poderia fazer outra recomendação que não fossem os 2 boxes de DVDs com as 2 primeiras temporadas completas da série The Big Bang Theory. Afinal de contas, esse é o assunto do Paranerd de hoje. Os 2 boxes são excelentes escolhas para qualquer colecionador, pois, além de estarem com o formato de vídeo correto, widescreen 1.78:1, tem tanto o áudio em inglês original quanto a dublagem, na minha opinião horrível, mas tem gente que gosta, e também vários extras nos últimos discos de cada temporada. Eu recomendo firmemente que vocês comprem The Big Bang Theory, primeira e segunda temporada em DVD. A sua sogra pergunta, e o sentimento, o empresário pergunta, e o documento, o policial pergunta, e o meu aumento, o cientista pergunta, e o pensamento, o religioso pergunta, e o crescimento, o ansioso pergunta, e o casamento, o filósofo pergunta, e o fundamento. Esse é o mundo complexo. Curioso Nerds. Para o Curioso Nerds de hoje, eu gostaria de falar justamente sobre a teoria do Big Bang, que deu origem ao título desse seriado tão adorado por todos os nerds. O Big Bang é a teoria cosmológica dominante do desenvolvimento inicial do universo. Os cosmólogos usam o termo Big Bang para se referir à ideia de que o universo estava originalmente muito quente e denso em algum tempo finito no passado, e desde então tem se resfriado pela expansão ao estado diluído atual e continua em expansão atualmente. Georges Lemaître propôs o que ficou conhecido como a teoria do Big Bang da origem do universo, embora ele tenha chamado de hipótese do átomo primordial. O quadro para o modelo se baseia na teoria da relatividade de Albert Einstein e hipóteses simplificadoras cujas equações principais foram formuladas por Alexander Friedman. Acredite, é verdade. É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, sem vergonha. E o bambu? Boca suja. E o bambu? Sem vergonha. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd. Estamos de volta! E a Erika, pronta pra falar sobre a teoria do Big Bang? Vamos falar, é um prazer, é muito legal falar sobre essa teoria do Big Bang. Se você me permite deixar, eu vou me estender aqui o dia inteiro. Tá. Agora, uma primeira coisa que eu queria saber, por que raios cargas d'água eles não traduziram o negócio para a teoria do Big Bang em vez de Big Bang a teoria? O povo sem imaginação, meu Deus. É gente que não conhece ciência, é gente que não entende nada, né? Duvidar foi alguém religioso que traduziu isso e não acredita no Big Bang, né? Que tudo surgiu de uma centelha divina, né? Que daí fica Big Bang a teoria. Tanto que é conhecida como teoria do Big Bang no mundo da ciência. Não tem conversa, né? É, tanto que nem... E fica Big Bang, não é nem a grande explosão trazendo pro português. É a teoria do Big Bang. Agora, por que Big Bang a teoria? Tanto que nem pegou, né? Não. Ninguém chama isso de Big Bang a teoria. Mesmo no quando se passa aqui no Brasil, é Big Bang Theory. Exatamente, é só Big Bang Theory. Bom, a premissa da série é a seguinte: dois amigos nerds, completamente nerds, que são dois físicos teóricos, o Dr. Leonard Hofstadter e o Dr. Sheldon Cooper, eles dividem um apartamento. O apartamento na frente deles fica vago e é alugado por Penny, uma garçonete e pseudo-atriz, né? Aquela candidata à atriz, que começa a viver no apartamento da frente desses dois caras. Só que os dois caras são completamente nerds, como eu acabei de falar, e como todo bom nerd, eles não manjam porcaria nenhuma de convívio social, principalmente com mulheres. Além desses dois nerds, também costumam aparecer no apartamento dois outros amigos, que é o Rajesh Kutrapali, conhecido como Raj, e o Howard Holloway, conhecido como Nojento, né, pela pena chamar ele de Nojento. O que você acha dessa premissa? Você acha que realmente tinha condições para virar uma boa série? Olha, eu acho que o sucesso da série foi... o alcance dela foi surpreendente, né? Ninguém esperava que fosse virar assim tão cult, tão engraçado ao mesmo tempo, com uma legião de fãs. A premissa da série é original. Sem sombra de dúvida, é extremamente original, né? E acho que foi uma aposta que deu certo. E se aquilo é possível, é possível acontecer assim, né? Mas a gente não vê acontecer todo dia, né? Mas foi muito legal pra mim, eu gosto muito, assim. Acho que foi uma ideia feliz que deu muito certo. Então, vamos falar agora um pouco sobre os personagens. Em primeiro lugar, o trio de protagonistas, apesar que o Raj e o Howard também não seriam protagonistas, eles seriam co-protagonistas. Quem você acha que são realmente os protagonistas da série? Eu acho que os protagonistas são o Sheldon, o Leonard e a Penny, mas o Raj e o Bolowitz, digamos assim, falando nerdisticamente, o núcleo dessa série é realmente o Sheldon, a Penny e o Leonard. Agora os elétrons em volta, se é que você me entende, e o Raj e o Wallowitz. Mas assim, não. Então, assim, aquela molécula, aquela célula, não existiria sem essa composição. Pelo menos desse jeito. Campo eletromagnético que mantém as partes. Exatamente, deixando bem assim nerd. Então, vamos começar com Leonard Hofstadter, ou melhor dizendo, Doutor Leonard Hofstadter. Ele é interpretado por Johnny Galecki. O Leonard é um físico experimental da Caltech, possui intolerância à lactose, característica que lhe rende inúmeros constrangimentos e piadas. Detém ainda um histórico de brevíssimos relacionamentos. A sua grande paixão é pela vizinha Penny, de quem, por vezes, tenta encobrir alguma de suas características nerd. Mas o kit de shampoo e condicionador de Star Wars, combinado com as suas alusões a teorias científicas em qualquer conversa casual, são indícios que é inútil negar a sua nerdice. Ai, ai. O Leonard seria o estilo nerd quietinho, né? Nerd paixão platônica, não é? Aliás, uma coisa que eu me identifico com o Leonard é que eu sou um romântico platônico. Eu não sou o cara que dá a cantada. Eu sou o cara que... Oi, tudo bem? Ó, tô aqui, tá? Se precisar de mim... Olha, o Leonard, ele é o que mais aproxima do normal fora Penny. Entre os nerds, ele é o que mais aproxima de um normal, assim, porque ele é extremamente tímido, ele é deitado, né? Tem essas limitações à lactose, por exemplo, mas ele não desiste de viver no mundo normal, assim, né? A família dele também é completamente surtada, como a gente pode comentar depois, assim. Então, assim, ele meio que o patinho feio da família, ainda por cima, né? Mas é preciso do normal. Eu também me identifico muito com o Leonard, porque eu também sou nerd, né? Vivo no nerd aí, como a gente tava comentando. Mas eu não desisto do mundo normal também. Eu não sou dessas meninas assim. Pode ver quente que eu estou fervendo. Eu tô ali no bar. Se você quiser tomar um drink comigo, você vai ter que chegar. Agora. Então assim. Platônico também. Eu concordo que o Leonard seria o, vamos dizer, o mais normal entre os quatro Cavaleiros do Apocalipse ali, mas. É verdade. O Leonard é o mais nerd dos quatro. Ele pode ser o mais normal, mas ele ao mesmo tempo é o mais nerd dos quatro. Porque como a gente. Não sei se você já viu esse episódio mais pra frente, que é o episódio em que o Leonard conhece o Sheldon. Foi graças ao Leonard que o apartamento do Sheldon virou o Templo Nerd. É, né? Esse episódio eu peguei no finalzinho, sabe? Eu não lembro o que estava acontecendo, eu peguei no finalzinho, mas deu pra perceber que era muito engraçado. Infelizmente, eu vou ter que esperar passar de novo. Bom, falamos dele, Dr. Sheldon Cooper. O grande Sheldon. Interpretado pelo hilariante Jim Parsons, que na minha opinião, cara, é o melhor ator dos cinco principais ali, porque o cara consegue dar uma interpretação pro Sheldon, cara, que, pelo amor de Deus, eu dou a risada a pacada do Sheldon, cara. É verdade. Eu espero que ele não seja assim na vida real, porque se ele for assim, eu vou ficar com medo dele, mas que ele passa um ar meio psicótico na cara do Sheldon. Mas você sabe, eu não sei se você viu aquela premiação que teve do canal Warner, em que o Jim Parsons e o Big Bang Theory ganharam um prêmio lá. E claro, o Jim Parsons foi receber. Eu estranhei, ele é normal. O Jim Parsons é normal. Ele falando na boa, ele cumprimentando normalmente, não é aquele jeito robótico, mecânico do Sheldon. Quando ele saiu do personagem, eu estranhei. Eu falei, meu Deus, será que ele tá interpretando aqui agora? O Jim Parsons, ele é, assim, um ator excepcional. Tirando, assim, a graça, ele é excepcional. Porque a composição do Sheldon é perfeita, simplesmente. falando sobre ele. O Sheldon é um gênio desde criança. Já aos 14 anos, ele concluiu sua graduação em física. Convivendo com suas inúmeras excentricidades da seu minúsculo círculo social. Embora ele discorde, considere que tem muitos amigos. Afinal, são mais de 200 amigos no Minecraft. Ai, ai. Como físico teórico, Sheldon atualmente se dedica à teoria das cordas, utilizando os conhecimentos dos seus dois PhDs e seu mestrado. Pô, esse cara tá segundo as palavras do Sheldon, no último episódio que eu vi, no episódio que ele perdeu o emprego, ele estava tendo muito tempo livre, porque da quinta série ele não tinha tanto tempo livre assim. Depois da quinta série, foi a faculdade, depois os dois mestrados e a vida dele continuou. Seguindo na lista dos personagens, temos a maravilhosa Penny, interpretada por Kelly Cuoco. Será que ela é parente do Francisco Cuoco? Uma boa pergunta, nerd, inclusive. Vamos lá pro Google? Wikipedia? A ver, mas tudo bem. Eu tinha que fazer essa piada. Peraí, né, nerd? Também episódio de série nerd. Que não fale de Google e Wikipedia, o que vocês estão falando, então, né? Tia Wiki. Tia Wiki tá sempre disponível. Tem... Exato. E é uma linda loira que vem de Omaha, no estado de Nebraska, para se tornar atriz em Los Angeles, mas acaba trabalhando como garçonete no restaurante. Coisa que é fora da realidade completamente, não existe, né? A atriz que trabalha como garçonete, nossa, essa coisa absurda. Não. Personagem fora da realidade é ela, com certeza. Com certeza. Definitivamente não é nenhuma intelectual, embora seja bem atualizada em cultura pop, e surpreenda a todas com as suas habilidades em jogos online, nos quais apresentou notável propensão ao vício. Leia Warcraft. Uma mente desorganizada e um tanto desligada encantou o Leonard desde o primeiro momento. Aham, uhum, tá. Eu sei que ela encantou o Leonard. Aquele grupo é terrível. Qualquer criatura que aparecesse com saia que não fosse um padre já encantava o Leonard. Não só o Leonard, né? Também a Tissouba, assim, os demônios exilados. O Opolis, né? Ah, tá. E o Raj. Qualquer. E o Raj. O Raj também, mas ele fala. Ah, mas tem problema dele que a gente vai falar daqui a pouco, mas a única criatura do quarteto que não teve, vamos dizer assim, instintos básicos sobre a Fênix foi o Sheldon. Mas isso é Sheldon e acabou. E ele não entende até hoje como que ela conseguiu fazer isso, né? Bom, continuando a lista, temos Rajesh Kutrapali, conhecido como Raj, que é interpretado por Kunal Nayar. No caso, ele é indiano mesmo? Acho que deve ser sim. Bom, é indiano sim. É, né? Então, o Rajesh é um físico indiano que não gosta de comida indiana, né? Também gosta. Eu posso ver, como comida indiana, sei lá, minha vida inteira. Chego nos Estados Unidos, onde tem hambúrguer, pizza, eu vou até testar a comida indiana, pô. Claro. Uma coisa, eu tô comendo arroz e feijão todo dia em 30 anos de vida. Se eu for pra um lugar que tem pizza e outras coisas, eu vou detestar arroz com feijão. Ah, nem é dúvida, né? É. Bom, por sua descoberta de um planetoide que denominou o planeta Bollywood, teve seus 5 minutos de fama ao ser apontado pela revista People como um dos 30 abaixo dos 30 anos a se ficar de olho. Time extremo, Raj é absolutamente incapaz de falar com mulheres, a não ser sobre efeitos químicos, entenda-se, embriaguez. Muito personagem. Esse, eu acho. Em que a gente descobre que o Raj consegue falar com mulher quando tá bêbado, que é quando a Penny começa a fazer treinamento pra bartender, né? Aquela a Penny. Ah, toma, Raj, bebe aí. Ah, obrigado, Penny. Está uma delícia. Aí todo mundo. Que? Não, e o detalhe é que daí ele fala tudo, né? Ele falou, nossa, você era tão gorda. Mas engraçado é que o cara, no primeiro gole, já começou a falar, porra, ou ele tem muito pouca tolerância a álcool, ou essa história de não poder falar com mulher é frescura. Não, ele tem muita pouca tolerância ao álcool. Eu acho que até devido à criação indiana dele, né? Não te permite tanto, assim, idade etílica, vamos supor. Ele é fraco mesmo. E, como podia deixar de ser, nós não podemos falar do Raj sem falar do namorado, digo, do melhor amigo dele, né, que é o senhor Howard Wolowitz, que afinal de contas é o único sem doutorado do quarteto, que é o doutor Leonard Hofstadter, doutor Sheldon Cooper, doutor Rajesh Kutrapali e o senhor Howard Wolowitz. Aliás, essa é uma das piadas mais comuns lá no Big Bang Theory, principalmente quando chega o chefe do departamento deles. Ah, doutor isso, doutor isso, doutor isso, doutor aquilo, doutor isso, doutor aquele outro, doutor isso, senhor Olovi. É verdade isso, mas eu vou fazer justiça aqui ao Raj. Eles não são amigos. Eles são apenas dois companheiros que passam muito tempo no laboratório juntos. Qual é o problema? Não, problema nenhum. Inclusive, os pais do Raj adoram o Howard, acham ele perfeito pro filho. Perfeito. Inclusive, a mãe do Leonard diagnosticou os dois como um casal. Claro, lógico. Ó, na série é interpretada pelo caricato Simon Welberg, que é com certeza o mais... Dos quatro atores principais, cara, é o cara que faz as melhores caretas, com certeza é o Simon, é o Howard, é o cara que tem caras e bocas mais estranhas da série. E o Howard trabalha no departamento de física aplicada da Caltech, onde é engenheiro e projeta equipamentos para a NASA. Poliglota, utiliza cantadas em todas as línguas na tentativa de conquistar corações femininos. Portador de uma autoestima astronômica, fere seu ego, é o desprezo alheio pelo seu mestrado em engenharia, em contraponto aos seus colegas do departamento com coleções de PhDs. Aliás, uma outra coisa que tem que falar sobre Howard, que é importantíssimo, inclusive para explicar o estilo de vida do Howard, é que ele é judeu. Sim. Dá pra deixar de falar do Howard sem falar da herança judia dele, principalmente do grande amor que ele sente pela mãe dele. E lembra também da revolta constante dele, em que ele vai lá no restaurante e pede x-bacon. É, claro, é o único judeu que come carne de porco só pra irritar a mãe. Só pra irritar a mãe. Bom, vamos seguir viagem. Na tua opinião, Érica, por que o The Big Bang Theory se tornou uma série tão comentada e vista? Os nerds estão realmente na moda? É chique ser nerd? Olha, como uma nerd, desde que não aponta, não tá o ponto, né, como Big Bang Theory, sim, os nerds estão na moda atualmente. Então, sim, porque sempre teve muita facilidade, sempre gostou muito de tecnologia, de computador, de videogame, leitura, lia de tudo. Né? E agora, com tanta informação, internet, com computador, todo mundo vivendo com um computador assim, é sempre aos nerds que as pessoas recorrem. Tipo, eu não consigo instalar o meu Windows. Ah, o nerd vai saber. E geralmente sabe, isso que é pior, né? Geralmente faz jus, assim. Saiu até uma reportagem numa Isto É, faz umas duas edições atrás em que realmente dizia isso, que o nerd tá moda. E citando o Big Bang Theory como uma série de sucesso entre os nerds, assim. Claro, qualquer coisa que vocês quiserem saber mais sobre nerds, ouçam os outros episódios do Paranerd. Ah, e o que vai garantir um mês, pelo menos um mestrado em nerd. Tá. Personagens, qual é o seu personagem favorito? Por incrível que pareça, o meu favorito não é o Sheldon, embora eu adore o Sheldon. Meu favorito é o Raj. Raj? Por que o Raj? Porque o Raj, ele tem, assim, aquela aura misteriosa dele de indiano, de que o indiano, ele é sempre voltado aos assuntos espirituais superiores. E o Raj não é nada disso. O Raj, ele é tímido, ele é bobão, ele é um suposto amante do Howard, né? Não fala com ninguém, não fala com mulher, é físico, né? Não deve acreditar muito nessas espiritualistas. E além do que, assim, eu acho que o personagem, assim, o personagem pra mim é hilário. Ele é hilário, simplesmente. Assim, as mais inusitadas, assim, acontecem com ele. Por exemplo, um dos primeiros. A Penny entra no apartamento, estão todos lá. A Penny entra, todo mundo começa a conversar, todo mundo vai embora, o Raj fica sozinho. Você até esquece que o Raj tá na cena. Eu concordo contigo que o Raj é realmente um personagem fantástico. Não é o meu favorito, já vou falar do meu favorito daqui a pouco. Mas é justamente isso que, vendo depois os extras da série que eu tenho em DVD, né? Olha que tem que eu tenho da série em DVD. Aí o que acontece? Vendo os extras, o Raj realmente é um personagem de comédia muda. É verdade. Essa brincadeira dele não poder falar com mulher, a graça dele tem que ser aquela graça de cinema mudo, aquela graça de caras e bocas. E o ator que faz o Raj foi escolhido acho que a dedo, cara, porque eu nunca vi, desde o Charlie Chaplin, desde o Buster Keaton, eu nunca vi um cara tão expressivo assim no rosto quanto é o intérprete do Raj, que é o Kunal Nayar. Cara, parabéns. Não, para, uma salva de palmas para o senhor. Salva de palmas. Aquela boca caída dele, porque ele não fala de nenhuma mulher, né? Nem de freira. Não, mas... aquela boca caída dele que fica, aquele olho perdido. Assim. Nossa, não, aquela olhar do tipo... Exceto aquele episódio que ele toma um remédio lá que dá efeito colateral, né? Que a mãozinha fica mexendo. Bom, o meu personagem favorito é, por favor, rufem os tambores... Sheldon. Gente, cara, eu não acho que a série conseguiria ter o sucesso que ela tem sem o Sheldon. O Sheldon é com certeza o motor cômico da série. Mais de 80% das situações cômicas da série ou são situações que acontecem com o Sheldon ou por causa do Sheldon. Piadas por ele, exatamente. E o Sheldon, ele dá aquela visão científica do seu dia a dia, totalmente compreensível e, vamos dizer assim, aceitável. Não. Do ponto de vista dele. Não é compreensível nem tão pouco. Então, mas é compreensível pra ele. Não, uma das coisas que mais, vamos dizer, me encanta, mas também me assusta no Sheldon é que como é que ele consegue fazer uma análise crítica, uma análise científica de qualquer coisa? Olha, não dá pra saber assim, porque mesmo vivendo esse dia a dia, um pouco desse dia a dia que eu tenho que viver pra estudar e passar de ano, né, na faculdade, assim, você não consegue. Ele vive num mundo paralelo, simplesmente. Não dá pra entender o Sheldon. Eu não sei, assim, se ele levou um choque quando era criança, o que aconteceu. O choque ele é elétrico. É. Quando era criança, ele é totalmente surtado, ele é fora da casinha. A melhor expressão pro Sheldon, a casinha dele. Sim, o mundinho. Ele é fora da casinha, tudo normal, mas tem a casinha dele. E é ali que ele vive. Feliz! Não tem nem o que discutir. Aliás, uma frase que eu costumo usar muito quando eu tenho que explicar pra alguém a série é o Sheldon. O que é o Sheldon? Ah, o Sheldon? O Sheldon é o Sheldon. O Sheldon é o Sheldon. Ah, não tem. O Sheldon é o Sheldon. Não, e o Sheldon, ele responde tanto pela série que esses dias eu tava aqui com meu amigo e ele começou a ver a série. E tava no Sheldon, né? Era inclusive um dos meus episódios favoritos, que vou comentar lá na frente. Mas aí ele começou a ver assim, ele falou, mas isso é físico? Eu falei, não, esse cara é um ator comum, ele só provavelmente teve que escutar. Ele falou, pô, mas ele é tão bom falando, é tão natural ele falar da física daquele jeito e para não, agora aqueles termos. Comprei um pouco, é tão natural ele falar, é porque vocês não viram os erros de gravação que tem no DVD. Que eu, às vezes... Ah, daí não vale, né? A mesma fala, às vezes eles têm que fazer 4 vezes por causa de uma palavra no meio da fala. Pois é, mas e eles conseguem, fica natural. Aliás, acho que até uma boa hora pra gente falar a respeito justamente disso. Afinal de contas, The Big Bang Theory é nerd ou é geek? Eu acho que é nerd. Nerd type, né? Nerd roots. Exatamente, é nerd. Porque eles falam de, é muita ciência, ele é mais tecnologia, né? O nerd, ele é mais conhecimento, ele é ciência, é história. E que se resume ao Sheldon, porque o Sheldon tem conhecimento de tudo. E quando você perguntar pra ele, ele vai saber. E mesmo se você não queira saber, ele vai te dizer. Um bom. Já provou vários episódios. Sheldon, acho que é 42. Como assim? É porque é é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Mas eu fico mais com o nerd. Eu também. Eu acho que também pelos próprios personagens, porque afinal de contas, se você assiste alguns episódios, eles não se chamam de geeks. Não, eles falam, nós somos nerds. Eu não consigo arrumar uma mulher, porque nós somos nerds. Como falam, a bunch of nerds. E eles puxam nerds. Aliás, tudo que tem de, vamos assim dizer, estereótipo nerd tem nessa série. Porque é fã de história em quadrinhos, e fã de Jornada nas Estrelas, de Guerra nas Estrelas, de seriados científicos em geral, de videogame. RPG, RPG online, eles jogam. Online. Aliás, uma das entradas que a série sempre tem uma cena inicial antes dos créditos iniciais, e aí o episódio propriamente dito. Normalmente essa cena inicial não tem nada a ver com o episódio, cara. A cena do Lord of the Sword, né? O mestre da espada. Já viu essa cena? Passou hoje, tô vendo agora, cara. Cara, essa cena é muito engraçada. Essa cena é muito estúpida. É estúpida de tão engraçada, cara. Tá. Leonard, Raj e o Howard jogando cada um no seu laptop o Warcraft. Parece que o mundo tá acabando, né? Parece que o mundo tá acabando realmente. A empolgação deles. Eles estão lá jogando World of Warcraft, né? E aí eles estão se preparando para atacar uma aldeia de orcs ou alguma coisa assim, porque lá dentro da aldeia tem a espada de Azeroth. Deve ser um item foda do jogo. Eu não sei, não jogo esse jogo, mas deve ser um item ultra maneiro do jogo, né? Aí tá lá, preparem suas varinhas, vamos aos encantamentos, atacar! Aí quando ele consegue, quem consegue a espada? O Sheldon. E assim que o filho consegue a espada, ele sai do jogo e vai vender no eBay. E 5 segundos depois ela é comprada. Por quem? Wallowitz! Cara, eu vou deixar o vídeo dessa cena nos links relacionados aí desse Paranerd. Cara, vocês têm que ver essa cena. Essa cena, quem conhece o World of Warcraft, dá muita risada. E mesmo quem não conhece, pela cara que eles fazem na hora da luta, cara, é impagável. Mesmo quem conhece, quem não conhece, ri de um montão nessa cena. Não dá, não tem como fugir dessa cena. Nerd deles, assim, como eles conseguiram colocar fazer disso uma piada, assim, eu acho hilário. Porque não é só isso, eles jogam Guitar Hero, eles montam banda de Guitar Hero. Da onde que o cara tem banda de Guitar Hero, meu Deus do céu? Vai formar uma banda, caramba! Eu achei engraçadíssimo, é quando eles vão jogar no Wii boliche, aquele boliche do Wii, né, que é o Wii Esportes, eles vão vestir de roupa de boliche. É uma equipe de boliche do Wii. Ele joga o lixo do Wii, cara. Que impossível, cara. É louco. E fora os Halo Knights, né? Ah, as Halo Knights são clássicas. Noites de Halo. Não, toda quinta-feira é Halo Knight. Ele sai de capacetinho, né? Bom, passando de novo pra ciência dentro do Big Bang Theory, toda a ciência ali é verdadeira ou tem algum tecno blá blá blá nessa história? Antes, deixa eu explicar o que é tecno blá blá blá. Tecno blá blá blá é um termo que foi criado na televisão na época do Jornada nas Estrelas, a série clássica, para denominar toda aquela pseudociência que os personagens costumam usar, coisas como o Sr. Spock explicando ou não, mas os neutrinos formaram um campo de estase em cima do âmbar que fez com que o cristal contivesse o poder de 2 gigawatts. Então era uma ciência de mentira, é ciência de mentira, esse é o famoso técnico blá blá blá. Aí você, Érica, que estuda esse tipo de ciência, né, que pode dar pra gente um apanhado mais dentro da realidade. Existe tecno blá blá blá no The Big Bang Theory? Não. Eu não peguei nada ainda de tecno blá blá blá. O que o Sheldon, o que eles fazem, assim, tudo tem a sua verdade. Ali, assim, não é uma verdade, vamos dizer assim, inventada e adaptada para a série. Não é. Sabe? É, desde os neutrinos do Sheldon as experiências com o laser do Leonard, não tem nada. O que eles fazem ali realmente é verdade. Tem alguém muito, muito, muito bom, tem alguns físicos ali muito bom atrás, assim como tem no House, né, os médicos. Sim. Dando um bom suporte para eles. Aliás, novamente, voltando a falar da segunda temporada que eu comprei em DVD, existe um extra, um documentário que fala justamente sobre o cientista que faz a assistência técnica para os redatores do The Big Bang Theory. E o cara é físico de partículas mesmo, é um doutor físico de partículas, é professor de universidade. Os redatores do The Big Bang Theory têm um consultor técnico para ciência dentro da série. A ideia inicial deles era ir numa faculdade qualquer e pedir para o professor da área que indicasse 2-3 alunos, estudantes, para esses estudantes serem os consultores, porque, porra, nenhum professor de faculdade se daria o desplante de ser consultor de ciências de uma série de televisão, porra, faça por favor. Mas que eles foram na faculdade de Cambridge e encontraram simplesmente o doutor professor David Saltzberg, PhD em Física de Partículas, professor de Física de Partículas da universidade. Perguntaram: bom, doutor Saltzberg, nós queríamos que o senhor nos indicasse de repente 2-3 dos seus melhores alunos para eles serem os consultores de ciência da nossa série de TV, o senhor pode fazer isso? Ele chegou e perguntou: ué, não posso ser eu, não? Que legal. Que legal. Mas é aquilo que eu tô falando, tem um extra no DVD que é só falando sobre ele, sobre a participação dele na série. Aqueles quadros brancos escritos, né, da sala do Sheldon, do apartamento dos garotos, foram escritos pelo professor de Saltzberg. Então é tudo de verdade o que está escrito ali, cara. É fantástico. Essa do professor eu não sabia, assim, que era ele que escrevia o quadro branco. Mas tem que ser alguém, assim, realmente do doutor. E graças a Deus eles não pegaram o Sheldon da vida lá, né, também. Não, muito pelo contrário, na entrevista que ele dá no DVD, ele é de uma simpatia a toda prova. Ele parece até meio bobão, meio brincalhão, porque ele parece que ele ajuda, inclusive, em algumas piadas que tem que ser feito piadas com ciência. Ele no script assim, fala, espaço para pôr termo científico, fala, espaço para termo científico, fala, aí o doutor vai lá e preenche. Ah, então o script do Sheldon lá, do Jim Parsons, deve ser um monte de ponto de reticência, né? Só espaço para termo científico, né? Porque o cara só fala isso. Deve ser o Dr. Saltzberg falando ao invés do Sheldon. O Dr. Saltzberg escreve o texto. Mas, inclusive, uma das piadas que nós fazemos na nossa faculdade lá, que todo mundo gosta muito da série, como eu disse, é que nós entendemos a piada. Isso que é pior. Eles vão lá, falam do neutrino, falam da caixa do experimento do gato, da caixa de Schrödinger, a constante de Planck. Ah, só, eu tive ontem. Ai, tá gargalhado. É tudo nerd. Cara, uma das coisas que mais me cativou do Big Bang Theory é justamente o fato de que eu entendi a piada. É verdade. Engraçado ainda é que tenho amigos que não entenderam a piada e eu consigo explicar uma piada pra eles. Com propriedade, isso que te dá o crachá nerd. Isso que é pior, você sabe do que está falando, você não está inventando nada. Aliás, se você quer provar que o seu amigo é nerd ou não é, atenção todos os ouvintes do Paranerdia. Façam o teste para saber se o seu amigo realmente é nerd ou não é nerd. Ponha ele para assistir um episódio do Big Bang de qualquer um dos episódios, bota ele para assistir. Se em momento nenhum ele não der risada durante um termo científico, ele não é nerd. Ele não é nerd. Mas você vê como eu, assim, como uma pessoa que gosta de ciência, que está indo para a área da pesquisa, se Deus quiser, assim, gostou da série, se identificou. Quando eles mostraram aquela cortina de boxe dele, que é a tabela periódica, simplesmente, eu achei uma barata, eu queria pôr aqui em casa. É sério, eu queria ter um copo branco pra estudar física lá na ponta, que eu tava precisando de falar com ele. É muito nerd, sim, muito bem colocado, e ficou muito engraçado, ficou muito acessível pra gente. Porque antes, o nerd era o cara que tirava nota alta em matemática e em física e gostava, você não ia conversar com ele. Agora você chegou a perguntar, conversa, dar risada sobre isso, sobre a série. Então você é uma futura Leslie Winkle? Não. A Leslie Winkle é muito... Embora eu use óculos também, eu gosto de física de partículas, coisas que ela faz. Hoje ela tá mexendo com laser, eu talvez mexa com laser, a gente mexe com laser lá. Não, eu não sou uma Leslie Winkle. Eu me identifico mais com o Leonard, nerd que quer entrar no mundo, entende? Ah, mas a Leslie é uma nerd que já tá no mundo. Ela não é uma nerd bitolada. Muito pelo contrário. Ela é muito arrogante. Não, mas é que ela é a anti-Sheldon. Sim, mas ela é muito arrogante. Eu não sei, assim. Digamos assim, a Leslie é alguém que eu encontraria por aí. Entende? Quem mexe com engenharia, com física, essas coisas, você encontra a Leslie. Eu não sou assim, não. Ela é meio, vamos dizer assim, protege. É meio arrogante no conhecimento, entende? Até ela tem um caso com o Wallowitz lá, né? E fica trocando favores com o Wallowitz, troca de favores sexuais, né? Com o Wallowitz. Ah, é a coisa que a gente. Ela não. É um personagem legal, assim. Ela. Oi? Ela não fez isso com o Howard, não. Ela fez isso com o Leonard. Não, ela fez com o Howard também. O Howard tem um episódio em que ela vai... Howard, ela começa a ter um caso com o Howard e ela vai levar ele pro acelerador de partículas lá na Suíça. Aí os dois estão na cama, assim. Ela fala, tem um casamento esse sábado, eu gostaria que você fosse. Aí o Howard fala, eu não fico bem de smoking, eu não gosto muito. Ela fala, houve um corte de verbas na viagem pra Suíça e o escolhido foi você. Aí ele fica, ai, me aluga, smoke! Ele vai. Acho que eu vi esse episódio, mas não lembro. Mas tudo bem. Então, assim, a Leslie, ela é um personagem legal, não é isso mesmo. Mas eu não sou uma Leslie Winkle, não. Não. Eu acho, Eric, que você concorda comigo que um dos fatores, além da série ser uma ótima série, mas acho que um dos fatores que mais chamou a atenção do público em geral para a série foi o tema dela, o The History of Everything. Você curte essa música? Ah, adoro essa música. Acho muito boa. Eu tô cantando ela na rua, assim. É bem fanática aquela série. Aliás, eu não posso falar nada, né? Afinal de contas, qual é a abertura do Paranerd? Não lembro. Fugiu. É essa mesma, né? Penso o comecinho do Paranerd é o do The History of Everything. Oh, universe is in the heart. É essa mesmo. Eu nunca me fui. Nerd, eu fiz questão de pôr o começo, o primeiro pedaço da música no começo do Paranerd. Foi questão de honra. Bom, a música em si é de uma letra, cara, fantástica. Eu acho que quem fez a música foi o professor lá, não é possível. Ela é muito boa. Não foi. Foi o pessoal mesmo do Bare Naked Ladies, que é a banda que toca essa música. Foram eles que criaram a letra, mas a letra é fantástica. Porque, escuta a tradução da letra. Nosso universo inteiro estava num estado quente e denso. E então, há quase 14 bilhões de anos, a expansão começou. Mas espere! A Terra começou a esfriar, os artrópodes começaram a babar, os neandertais desenvolveram ferramentas, nós construímos uma muralha e também as pirâmides. Matemática, ciência e história desvendaram os mistérios, mas tudo começou com um Big Bang. É muito boa. Mas é perfeita, é perfeita. Resume a história do mundo. Essa música é tão foda, é tão maravilhosa, o pessoal gostou tanto dessa música que depois da primeira temporada, o pessoal do Bare Naked Lady fez uma versão estendida com umas duas estrofes que eu vou botar agora pra vocês ouvirem aqui no Paranerd. Toca aí. Boa música. Depois eu vou te enviar, você vai ouvir, tá? Por favor. Não vou botar pra agora, pelo amor de Deus. Aí, mas além... Bom, e aí, Erika, o que você achou da música? Ah, a música é muito boa, ela é perfeita. Você chora de rir com a música juntamente com a série. Você começa a ligar a música aos personagens, ao que eles fazem, como é tudo desenvolvido. É perfeito, música é perfeita. O vídeo da abertura, o que você acha? Ele combina com a música? Demais. Eu acho assim que aquela... linha do... câmera rápida, aquela história do mundo vindo, e embaixo vem vindo uma linha do tempo, assim, vindo, e quando termina tudo, termina a linha do tempo, acaba neles, né? Como se eles fossem assim, a evolução, o ápice da evolução, estamos no ápice, porque não deixa de ser verdade, né? Estamos fazendo aqui um bate-papo virtual, a gente nos conhece pessoalmente, somos grandes amigos, ficou aí, né? Maravilha. Todo mundo de gente que a gente não conhece vai ouvir, vai ligar na série. Poxa, é realmente, estamos no auge da evolução, assim, mas se vai ser mais assim ainda, só o Sheldon saberia dizer, né? É, né? Porque o Sheldon é o próximo passo da evolução da humanidade. Ou ele é estagnado, né? Pelo amor de Deus. Não viu aquele episódio que ele travou, que ele foi numa piscina de bolinhas separar nêutrons, prótons e elétrons pra saber a estrutura química do composto lá? Bazinga! Bazinga! Volta aqui, Chato! Bazinga! Era a menina, para e fala: Dança junto do átomo! Dança! O Wallowitz dá a melhor dica que se pode dar pra um Sheldon, né? Você já tentou reiniciá-lo, dar um reboot? Que o Sheldon, não. Existe a teoria de que o Sheldon é um androide, né? Que o Sheldon. É! E que se ele se reproduz por mitose. Cara, se não fosse a irmã gêmea do Sheldon, eu teria certeza dessa partenogênese. Partenogênese. Bom, falando, já que a gente já falou de uma cena, né? Da cena das bolinhas, que aquela cena foi fantástica. Quais são as suas, vamos dizer, três cenas favoritas da série? Três cenas favoritas. Bom, deixa eu pensar aqui. Só um pouquinho agora, né? Ah, fica bom. Não, porque se você me chama assim, enfim. Ah, não. Uma das minhas cenas favoritas, simplesmente, que o Sheldon fica pra fora de casa, eles vão pra Las Vegas, uh-huh, né, e o Sheldon esquece a chave lá dentro. E ele tem que ir na Penny. Sim. E ele pede pra Penny cantar Soft Kitty pra ele. Ele vai dormir. Ele vai dormir na cama da Penny. Ele vai dormir nos pás. É porque fica com homesick, né? Que é o saudade de casa. Que acaba sendo uma doença, porque a primeira vez que foi cantado o Swarm Kid, né, que é o gatinho fofo, né, se pode traduzir assim, foi quando o Sheldon ficou doente. É o episódio inteiro, tudo que o Sheldon, as esquisitices do Sheldon, quando ele ficou doente. E aí a Penny teve que cantar o Soft Kid. Essa cena, assim, eu chorava de rir, assim, porque você vê que você enxerga uma pequena porção humana do Sheldon, né? Mesmo que seja ridícula. É. Uma segunda cena, bom, tem uma que tem todos eles também, que é o final de um dos episódios. Eles estão jogando World of Warcraft, alguma assim, e aquele negócio, né? Eles estão assim jogando no computador, todos em um, né? O mundo tá acabando, parece que estão combatendo um exército, assim, né? E a Penny entra com mais três amigas, assim, e ela fala assim: bom, a gente tava cansada da boate e a gente quer sentar, conversar a noite inteira. E eles ficam: vai, mata, vai, pega ele, cuidado, cara. Aquela barra, um burro. Aí a Penny fala assim: viu, eu falei que ninguém ia ligar. E ela vai embora. Aí de repente o Dano dá um pause assim e fala: Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não. Essa cena é pior. Oi? Eu epilgo, exatamente. Essa cena, assim, eu achei fenomenal. Assim, o mundo, eles são tão absortos no mundo deles, assim. Essa cena ainda é pior, porque ela não chega pra falar, ah, minhas amigas querem conversar, não. Ela fala, ah, minhas amigas estão, eu estamos cansadas de boate, a gente queria fazer sexo. Isso, isso mesmo. Oh, né, você sabe tudo também. A série à toa. É. E a minha predileta, que é inclusive de um dos meus episódios prediletos, desse comentário, é aquela em que o Sheldon vai fazer uma entrevista no rádio, né? Via rádio, assim. Pelo computador, o cara começa a entrevistar ele e o inimigo dele lá, uhum. O Bear, solta Hélio no escritório. E ele vai pra lá com aquela mão de pata. Essa cena eu não. Eu não chorei de risco. Se eu tivesse pause, eu dava pause nessa cena. É o Barry Kripke. O arqui-inimigo do Sheldon. Exatamente, eu acho que foi assim uma das coisas mais engraçadas que eu vi na série até hoje, foi isso. Bom, vamos às minhas três cenas favoritas. Bom, uma das, eu vou deixar como você, eu vou deixar minha favorita por último. Uma das minhas cenas favoritas, eu já falei, que é justamente o Lord of the Sword. Né, que eles vão jogar o World of Warcraft e no final o Sheldon foge com a espada e vende no eBay. É hilariante. O companheirismo do Sheldon nessa cena é uma coisa. Não, ele estava correto. Ele estava correto, porque afinal de contas ele era um elfo da noite ladrão. Isso! Não leu as histórias antes, né? A sinopse do personagem antes, não, ele é um elfo da noite ladrão, então ele tem mais é que roubar a espada e ir embora, pô. Eles não se vergonham. Uma segunda cena que eu, cara, mijo de dar risada toda vez que eu vejo é quando o Leonard comprou uma máquina do tempo. Você lembra? Ah, no eBay, né? Que eles compram a original do filme lá da máquina do tempo, essa? Isso, ele achou que era miniatura. A tamanho real do filme. É verdade. Máquina do Tempo de 1900 e sei lá quanto foi o filme original, né? Aí quando o Leonard brinca de ativar a máquina, os outros em volta começam a sair correndo como se estivessem em câmera rápida. Gente viajando no tempo, cara, eu fiquei pensando, caraca, eu ia fazer isso. Se eu tivesse uma máquina daquelas, eu ia brincar desse jeito. Eu ia mandar o cara baixar a alavanca e ia ficar correndo que nem um maluco no cenário. Eu ia fazer a mesma coisa, eu ia fazer isso. Boa. Não, essa eu, não, realmente, essa aí também é muito boa. E tá passando de novo, cara. Tá passando de novo na TV aqui. E a minha cena favorita, que essa foi de chorar, cara, porque eu mesmo não acreditei quando eles fizeram isso, foi a troca de presentes no Natal. Nossa! Aliás, esse é inclusive um dos meus episódios favoritos, que o Sheldon, como a gente já sabe, ele não suporta interações sociais. Pra ele é só mais uma interação social, não quer dizer porra nenhuma pra ele, né? Mas a Penny convence o Sheldon a trocar presentes com ela. Uhum. Ah, porra, o que que eu vou dar de presente pra Penny? Bom, ele pega o Howard e o Raj, vão numa loja de departamentos e compram kits de banho. Só que o cara só... Que kit de banho que eu vou comprar? Ah, vou comprar esse. Mas se é muito caro, se é muito barato. Então ele simplesmente foi pra casa com 14 kits de banho de tamanhos e preços diferentes. Mas a Exato. Calma, a cena que eu mais gosto não é essa. A cena que eu mais gosto é a troca do presente. Porque quando a... Qual é a ideia do Sheldon? Por que que ele comprou 14 kits de banho? Porque cada um tinha um preço diferente. Dependendo do presente que a Penny desse pro Sheldon, ele iria avaliar o presente, ia lá no eBay ver o preço que esse presente tem e daria o kit de banho correspondente ao preço do presente da Penny. Aí chega a Penny e entrega o pacotinho. Ah, legal, um pacotinho. Deixa eu ver aqui, mas peraí. Deixa eu avisar que eu estou passando mal do estômago. Qualquer coisa eu vou dar uma saidinha, tá? Aí eles embrulham. Ah, um guardanapo. Legal, um guardanapo pro teu restaurante. Poxa, que legal, obrigado. Aí a pena. Vira de costas pra você ver o que tá escrito. Para Sheldon, vida longa e próspera. Aí a cara de babaca que o Sheldon fez, né? A cara de... O autógrafo do Leonardo Nimoy. Aí a Penny parte de vez. Ah, desculpa, ele tá meio sujo porque ele limpou a boca. Mediado Leonardo Nimoy! Parafuso, cara, ele fica completamente alucinado. Eu agora posso reproduzir o Leonardo Nimoy. Eu só preciso de um óvulo saudável e eu posso ter meu próprio Leonardo Nimoy. Olha o que ele pensa. Aí o pior ainda que foi. Aí, caramba, o que que houve? Ah, ele tá emocionado, tal coisa. E ele vem com os 14. De kit de banho. Toma isso. Sheldon, apenas Sheldon, por que você fez isso? Ah, eu sei, é insuficiente, mas peraí. Mas já sei, peraí. Aí ele, todo sem jeito, abraça ele. O Sheldon tá me abraçando. É um milagre da Saturnália. É. Não, realmente é muito bom. Essas situações assim que os caras imaginam e conseguem passar pra gente de um jeito assim tão normal, como vamos supor assim, algo que poderia acontecer nessa situação, nessa condição de nerd, que me torna sério essa coisa imara que é. Quando começou a histeria do Sheldon, né, a partir do momento que ele viu que era um autógrafo do Leonard Nimoy, cara, eu falei, caraca, eu pensei na hora, cara, ele vai surtar. Nossa, mas você não espera que ele vá abraçar a Penny? Não, era a última coisa que a gente podia esperar que ele fosse abraçar a Penny, porra. É muito foda, realmente. Agora, coisa que é séria, a cena só se tornou engraçada assim porque, primeiro, é da segunda temporada. E eu acho que você deve concordar comigo, eu não sei se você assistiu a primeira temporada toda, a segunda temporada é muito melhor do que a primeira. Eu gosto que a série tá melhorando. Eu achei a terceira fenomenal. Aí o que que acontece? A série na primeira temporada, ela tava apresentando ainda os personagens, ainda tava, vamos dizer, aprendendo o ritmo, ainda não tinha um ritmo pronto. Na segunda temporada o ritmo já tava apertado. A gente já conhecia os personagens, então a gente já tava rindo, porque isso só podia ser coisa do Sheldon. Ou então esse é um típico Howard, esse é um típico situação do Raj, então a gente já conseguia dar risada pela situação e não porque ainda tem que entender o personagem. Então eu recomendo, galera, vocês que estão ouvindo o Paranerd, vejam a primeira temporada toda para aprender os personagens e aí assistam a segunda, vocês vão rir muito mais. Verdade. Bom, já que falamos sobre cenas favoritas, vamos agora falar sobre episódios favoritos? Vamos nessa. Qual é o seu episódio favorito? Pra mim, o meu episódio favorito até hoje, um dos, né? É esse que o da entrevista e o Barry sacaneia com ele, colocando o Ed. Uhum. Pode colocar spoiler aqui, né? Pode. Quem quiser, compre o DVD. Fica tchim! Exatamente. Vou abraçar ele também porque é muito bom. E o Sheldon bola. Nossa, primeiro ele quer matar simplesmente o Barry, né? Aí o Leonard fala, não, olha uma vingança Sheldon. O Sheldon Cooper faria com ele? E ele faz uma reação... ele faz uma reação de expansão, de espuma, e põe em cima do laboratório do Barry. E põe uma... dá um start quando o Barry entra, né? Pelo sensor de movimento, o sensor de movimento. Só que entra o Barry, o Ritor e vários visitantes lá. Aí o Raj e o Holovitz e o Leonard começam. Aborto! Aborto! Não, mas eu não tenho aborto! O botão de abortar? Não, você não faz isso! Dá no que nada, desfica espuma neles. Aí o Leonard ou o Raj fala assim, ainda bem que eles não sabem que é você. Aí vem os índios. Oi, Barry! Aqui é o Leonard, o que você fez comigo? Eu sei ninguém. Aí o Leonard fala algo do tipo, você foi fazer um negócio desse? Este vídeo está sendo upload no YouTube nesse exato momento, graças à ideia dos grandes doutores Leonard Hofstadter e Rasko Trapali. O Rasko, não sei, mas eu vou lá pra Índia. Esse é ódio, você não para. Um dos meus episódios favoritos, que a gente falou um pouquinho sobre ele quando a gente explicou a da Penny, né, as características da Penny, foi justamente a sublimação bárbara, que é quando a Penny ficou viciada em World of Warcraft. É verdade, foi muito bom. Ela não dormia. E o virou suporte técnico da Penny. Ela mata o Sheldon, né? E no final desse daí, inclusive, surge um cavaleiro, Sir Howard Waldo. Vamos ali na taberna? Ela fala, vamos. Aí ela para e fala, eu preciso sair do computador. Que ela saiu com o Rafa virtual. É, foi a única maneira de curar ela, não tinha como. Não tinha como, né? Olha a referência que nojenta que é o Howard, né? O Howard pra poder tirar a Penny do mundo de Warcraft. Muito bom, esse é muito bom também. Um episódio também que eu adoro de paixão é aquele que os três, o Howard, o Raj e o Leonard vão pra Las Vegas. A gente até já falou, né, que tem aquela cena que você adorou do Sheldon, mas... A vida, né? As situações que eles tiveram em Vegas, que eles tiveram que inclusive contratar uma acompanhante, né, pro Howard se sentir legal, porque ele tava se sentindo pra baixo, né? Ele tinha terminado com a namorada, né, Stephanie, se não me engano. Elizabeth. Aqui, o Howard, vocês acham que eu sou trouxa? Ela é uma prostituta, não é? É. Obrigado. Ele espera para ser uma prostituta de dia, né? Que eles quiseram o pacote namorada, né? O pacote. Eu? É uma vida simples, né? É muito simples. Quero o pacote namorada. Tá bom, então o pacote namorada. Então vamos lá de namorada do cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mas se for citar mais de um também, tem aquele que o... eu acho que é a terceira temporada. Que a Penny e o Leonard começam a brigar. E o Sheldon não suporta a briga, porque tinha muita briga em casa. Isso. Ele surge, ele liga o liquidificador e tal. E ele vai se refugiar na loja de gibis. E fica lendo gibis, fundinho dele, assim. Aí a Penny chega, vamos, Sheldon. Ele, posso ficar... A criança, eu posso comprar um robô? Claro, querido, você pode comprar um robô. Quieto. Ele é como um infantilzinho. Ele regride pra criança. Perturbado completamente. Ai, ai, o Sheldon, cara, é muita mania que ele tem, cara. É o estilo aquele. Qual é o filme? Tem um filme com o Nicholson que ele é também. Ele é isso, é igualzinho o personagem do Jack Nicholson no Melhor Impossível, cara. Igualzinho. É. Todo cheio de frescuras. Só que o Sheldon é elevado a Mac Tenso. É 10 a 6. Com certeza. Sheldon não é desse planeta. Ele ainda vão A nave dele ainda vai vir buscar ele de volta. Quem me diz, né, quando o apartamento deles é assaltado e ele resolve mudar porque a cidade tá muito violenta. Ela fala, mas Sheldon, você não tem que ficar no mesmo lugar pra quando a nave mãe te buscar? Ai, ai. E uma coisa, uma curiosidade que eu quero saber de você, Érica. Você já jogou o Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto e Spock? Não, mas eu tinha até curiosidade. Mas eu sempre escolheria o Spock. É, mas esse aqui é o problema do Pedra, Papel, Lagarto e Spock. Por isso que eu não jogo, não sei como é o Spock. Aí não dá, né? Todo mundo. Pedra, Papel, Lagarto, Spock. Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock. Spock de novo. Todo mundo vai de Spock, cara. Ninguém. Por isso que ninguém ganha Pedra, Papel, Lagarto, Tesoura, Spock. Porque todo mundo vai de Spock. E o pior é eles insistirem no jogo. É a explicação do Sheldon de por que, que ele inventou o lagarto Spock, né? Porque, mas é que de acordo com as estatísticas, são muito poucas as possibilidades apenas de pedra, papel e tesoura. Então eu inventei pedra, papel, tesoura, lagarto Spock. Ah, lógico, pedra, papel, tesoura, lagarto Spock, que aí é que é o melhor de todos. Aliás, mas se a gente for explicar o lagarto e o Spock, caros ouvintes, tem um episódio só o Sheldon pra explicar aqui. Tesoura, papel, papel, Spock. Pedra, esmaga, lagarto. Lagarto envenena. Spock é massa. Entendeu? Tudo! Eu vou botar essa explicação no Paranerd. Eu não vou conseguir reproduzir. Não consegue! Não dá! É o Sheldon, só o Sheldon. Vou botar o Sheldon pra explicar o pedra, papel, lagarto, Spock. Eu vou pegar o trecho disso aí e depois botar, porque não vai, não vai. Aliás, como é que. Você deu pra ouvir direitinho a explicação dele? Ou como eu. Então eu vou usar esse trecho, vou deixar esse trecho aqui mesmo. Você se identifica com algum dos personagens? Sim, me identifico. É com o Leonard. Muita mais ou menos, alguma coisa. Olha, eu me identifico muito com ele. Porque ele é um carinha assim, que é um nerd que sabe que é nerd, só que não tem vida, ele aceita a sua condição nerd. E ele sempre tenta ficar real, assim, sempre tenta fazer parte do mundo das pessoas normais, assim, sempre quer ter um relacionamento, tem noção do ridículo, coisa que falta, por exemplo, o Wallowitz, né, numa conquista feminina. E os problemas com a família dele, assim. Ninguém entendia por que eu gostava de astronomia quando eu tinha 10 anos. Então, eu me identifico muito com ele. Sim. E eu, particularmente, eu não tenho, assim, uma identificação com os personagens. Eu acho que eu, Alexandre Nerdmaster, sou um amálgama das piores características dos quatro. Porque, fora o fato que eu consegui arrumar uma companheira do sexo feminino, né? Então isso me desqualifica com o Wallowitz, né? Mas... eu sou tímido que nem o Leonard. Não tão tímido como o Leonard, mas eu sou tímido que nem o Leonard. Sou perfeccionista que nem o Sheldon. Sou caseiro que nem o Raj. E tenho uma mãe que nem o Howard. Nossa. De ruim e pior entre os quatro tá junto comigo no dia. Ah, peraí, deixa eu fazer umas ressalvas aí. Eu me identifico com o Leonard, mas eu não tenho intolerância à lactose. Eu posso beber tranquilamente. E eu tenho um amigo da faculdade que eu habilitei o cara de Sheldon. Porque não é assim tão robótico quanto o Sheldon, mas ele tem o mesmo discurso. Exato. Ele vai ouvir esse Paranerd e vai entender o que eu tô falando. Eu vou manter. Não precisa dar criatura, não, né? É sério. Não precisa dar um nome pra criatura, ela vai se identificar. Sim, eu falei pra ele. Cara, você é o Sheldon. Estávamos tendo uma aula de eletromagnetismo, montando um circuito lá pra gente ver. Daí ele começou, não, porque esse fio de cobre que vem aqui, porque não sei o quê, porque se fosse outro, não sei o quê. Cara, você é o Sheldon. Ele falou, você acha? Ele conhecia a série também. Eu vou passar o link pra ele, ele vai saber que eu tô falando. Antes das explicações finais, né, vamos falar um pouco sobre as mulheres que apareceram na série? Vamos! Que teve aquela doutora que o Howard tentou cantar primeiro, mas quem acabou pegando foi o Leonard. A Stephanie. Stephanie, né? Deixa eu lembrar o nome. É Stephanie Barnett. Que o Sheldon pediu uma tomografia, exames completos, e no plantão dela pedir, falar que estava ruim, né? Exato. Também teve a Elizabeth, aliás, nem Elizabeth, é Bernadette, que é a namorada do Howard, né? Que ele só conseguiu ser namorado dela porque elas têm o mesmo gosto para mães. mesmo problema com mães. E ela não tem problema com nojo, microbiologista, né? Ela sempre fala. Claro, a Penny, né? Aliás, teve um episódio que tinha uma garota também, que veio uma... uma gostosona que morar na, no mesmo lugar e os caras ficaram doidos atrás. Sim, eu não lembro o nome dela. É a Cheryl. Cheryl. Que é uma garota bonitona que conseguiu encantar tanto eles que eles faziam tudo por ela. E assim, mas teve mais uma também, né? Uma que foi aí pseudo namorada do Elton, que foi ajudar ele a fazer uma teoria lá, que transformou a vida dele no inferno. É. Ele não podia mais ir na Halo Night, nem no paintball. Sim. E também teve outra que era uma cientista, amiga de correspondência do Sheldon, que na verdade a mulher era ninfomaníaca. Era ninfomaníaca. E o Leonard, que foi que... Nessa terceira temporada, inclusive, né? Só o Leonard, todo mundo traz. Que todo mundo, né? Isso! Ela vai depois lá atrás do rádio, tá certo? Sabe, cara, ele tomou o licorzinho e. Oba! Rádio mesmo é ótimo. Nada não, ali não teve tempo ruim, não. Todo mundo. Ela queria, inclusive, fazer um gangbang. Tá certo. Imagine! Fala sério, mas imagina um gangbang com Leonard, Howard e Raj. Meu Deus! Tá maluco, tá amarrado, sai fora, meu, hein? Para com isso. Considerações finais? Considerações finais. E aí, no geral, o que, que você acha da série? Você recomenda, não recomenda? Recomenda com moderação? Bom, depende, né? Não, mas a série é recomendadíssima. Ela veio, ela chegou realmente quietinha, ela chegou tendo sopa pelas bordas ali, começou a falar, foi muito no boca a boca. E quem vê agora, mesmo gente assim que fala, ah, eu não acho muito engraçado, não sei o que, começou a ver, pegou carinho pelos personagens, começou a gostar da série. Pra mim, a mente assim, de temporadas e né, de coisa nova, tirando isso, é melhor a comédia, é a melhor. Agora, na tua opinião, é preciso ser nerd pra gostar de Big Bang Theory? De forma alguma, inclusive nós, nerds, fazemos um apelo a vocês, ouvintes. Vejam a série, veja que nós somos gente também. De forma alguma. Quando a gente fala de física, fala de energia de ligação, uma noite de sexta-feira aqui, tomando um chope, e a pessoa que você gosta na sua frente, te ouvindo pacientemente, é que você vê que você é nerd. Acredite ou não, isso aconteceu comigo, era eu falando. Eu expliquei a ligação pro carinha que tava comigo. E ele, graças a Deus, ele gosta disso e ele me ouviu também. Então, se você ver a série, você vai ver que os nerds são pessoas comuns. Só tem uma forma estranha. Eu também recomendo a todo mundo que assista. A série é fantástica. Inclusive, vocês podem comprar usando os links que tem aqui embaixo do Paranerdia. Cachim! Afinal de contas, eu tenho que começar. Não, eu tenho que começar a capitalizar o Paranerdia, senão vai ficar fora do negócio. Eu tenho que arrumar o servidor próprio para fazer paranerdia.com.br. Então vamos começar, galera. Vocês querendo ajudar na campanha paranerdia.com.br, já podem começar comprando as temporadas. Doações para a conta. É, a conta eu não vou deixar, não, senão vira bagunça. Érica, muito obrigado pela tua participação. Realmente, você sabe que você é uma amiga minha já de muito tempo, desde a época do Orkut. Vai haver outros convites para o Paranerd, eu não tenha nem dúvida. Espero que você tenha gostado de participar dessa zona, mesmo com todos os problemas. E como é que você quer terminar esse episódio? Bom, podemos terminar de qualquer forma. Pagando mico, cantando Soft Kid aqui ou não, ou simplesmente terminar, né? Vamos pagar um King Kong logo de uma vez, cantando Soft Kid, a canção da doença pro Sheldon. Mas nerd, você sabe que no mundo publicitário e do marketing, o importante não é pagar o mico, o importante é ser lembrado. Ah, claro. Não. Eu tô só já tá acostumado comigo pagando mico, isso não é nenhuma novidade. E tô com vergonha agora? Não quer mais? Não, vamos, por mim vamos. Então, só deixa eu fazer a saída digna, vamos supor. Bom, nerd, eu agradeço demais o convite, a gente deu muita risada aqui. Foi um prazer enorme falar sobre a série. Os convites serão os que vierem e for possível, assim, eu espero que seja possível sempre, serão aceitos. Serão feitas essas participações. E também falar para os nossos amigos de cast, o pessoal dos outros cast aí, que participo também sem problema nenhum. Barato participar, foi uma excelente experiência, meu primeiro. e que seja o primeiro de muitos. Uhum. Ok. Então, com isso a gente encerra. Vida longa e próspera. E agora a cantoria. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr, purr. Putz,